Portal do Arrocha. Laura Assade, é pra se apaixonar. Você trocou o meu amor por outro amor. Não entendi, mas tive que aceitar você em outra cama se deitar. Tô me sentindo insuficiente, cabeça baixa, coração doente. Foi tão triste saber que não tem mais a gente, não tem mais a gente. Me deixa sozinho, no quarto vazio. E o clima tão frio, sem os seus carinhos, sem os seus abraços. Não sei o que eu faço, eu tô em pedaços. Tô perdida aqui em alguns metros quadrados. Me deixa sozinho, no quarto vazio. E o clima tão frio, sem os seus carinhos, sem os seus abraços. Não sei o que eu faço, eu tô em pedaços. Tô perdida aqui em alguns metros quadrados. Não tem mais a gente. Me deixou sozinho no quarto vazio.